Conversando com Deus. Capítulo 17. Deixe-me ver se estou entendendo isso. O que parece estar surgindo aqui é uma visão do mundo de igualdade e equanimidade, na qual todas as nações se submetem a um governo mundial, e todos os povos partilham as riquezas do mundo. Lembre-se de que, quando você fala sobre igualdade, estamos nos referindo a oportunidades iguais, não igualdade de fato. A verdadeira igualdade nunca será obtida, e agradeça por ser assim. Por quê? Porque igualdade é mesmice, e a última coisa de que o mundo precisa é de mesmice. Não, eu não estou falando aqui de um mundo de autômatos, cada qual recebendo porções idênticas de um governo central do Grande Irmão. Estou falando de um mundo no qual, duas coisas são garantidas. 1. A satisfação das necessidades básicas. 2. A oportunidade de ir além. Com todos os recursos de seu mundo, toda a sua abundância, vocês ainda não conseguiram essas duas coisas simples. Em vez disso, capturaram em uma armadilha milhões de pessoas da camada socioeconômica inferior e projetaram uma visão do mundo que as mantém sistematicamente ali. Estão permitindo que milhares morram a cada ano pela não satisfação de suas simples necessidades básicas. Apesar de toda a magnificência do mundo, vocês não encontraram um modo de ser magnificentes o bastante para impedir que pessoas morram de fome, muito menos matem umas às outras. De fato, deixam crianças morrer de fome diante de seus olhos. Matam pessoas porque elas discordam de vocês. São primitivos. E achamos que somos muito avançados. A principal prova de que uma sociedade é primitiva é o fato de ela se considerar avançada. Achar que é iluminada. Então vamos resumir isso. O modo como chegaremos ao primeiro degrau da escada, em que a satisfação dessas necessidades básicas é garantida para todos, é através de duas mudanças, uma em seu paradigma político, outra em seu paradigma espiritual. A evolução para um governo mundial unificado incluiria um tribunal mundial com amplos poderes para resolver disputas internacionais e uma força pacificadora para fazer cumprir as leis que vocês escolhessem para se governar. A governo mundial incluiria um congresso de nações, dois representantes para cada nação da Terra, e uma assembleia do povo, com um número de representantes proporcional ao povo da nação. Exatamente como ocorre no governo americano, com duas câmaras, uma fornecendo representação proporcional e outra voz igual para todos os estados. Sim. Sua Constituição dos Estados Unidos foi inspirada por Deus, o mesmo equilíbrio de poderes deveria existir na nova Constituição do Mundo. De igual modo, haveria um ramo executivo, um legislativo e um judiciário. Cada nação manteria a sua política interna pacificadora, mas todos os exércitos nacionais seriam dispersados, exatamente como os seus estados individuais dispersaram seus exércitos e navios a favor de uma força pacificadora federal servindo a todo o grupo de estados que vocês agora chamam de nação. As nações se reservariam o direito de formar e ativar suas próprias forças militares em momentos de necessidade, assim como seus estados têm o direito constitucional de manter e ativar as suas. E exatamente como os seus estados fazem agora, cada uma das 160 nações-estados da federação teria o direito de retirar-se dela com base no voto popular, embora eu não saiba o motivo pelo qual desejariam fazer isso, já que seu povo estaria mais seguro e teria mais abundância do que nunca. E repetindo para aqueles de nós que custam a entender, essa federação mundial unificada produziria 1. Um fim das guerras entre as nações e da resolução de diferenças com mortes. 2. Um fim da pobreza abjeta, da morte pela fome e da exploração em massa de pessoas e recursos por parte dos poderosos. 3. Um fim da destruição ambiental sistemática da Terra. 4. Uma fuga da luta eterna por mais e melhor. 5. Uma oportunidade, realmente igual de todas as pessoas chegarem à expressão mais elevada de seus eus. 6. Um fim de todas as limitações e discriminações que tolhem as pessoas, seja em casa, no local de trabalho, no sistema político ou nos relacionamentos sexuais pessoais. Sua nova ordem mundial exigiria uma redistribuição de riquezas? Não exigiria coisa alguma. Produziria, voluntária e automaticamente, uma redistribuição de recursos. Por exemplo, todas as pessoas receberiam uma educação adequada. Todos teriam a oportunidade de usar essa educação no local de trabalho, de seguir carreiras que lhes proporcionassem alegria. Todas as pessoas teriam acesso a tratamento médico sempre que isso fosse necessário. Todas as pessoas teriam a garantia de que não morreriam de fome ou teriam de viver sem roupas suficientes ou abrigo adequado. Todas as pessoas teriam satisfeitas as necessidades básicas da vida para que a sobrevivência nunca mais fosse um problema e todos os seres humanos pudessem dispor de conforto simples. Ofende outras pessoas a sua vida inteira, mas depois se lembra de algo de sua verdadeira natureza como um resultado disso, talvez de algo que passou vidas inteiras tentando lembrar, e então finalmente evolui, passando para o nível seguinte: essa vida é desperdiçada. Não cabe a você julgar a jornada de outra alma. Cabe-lhe decidir quem é, não quem outra pessoa tem sido ou não conseguiu ser. Então você pergunta o que impediria as pessoas de simplesmente desperdiçarem as suas vidas, ficando na ociosidade, colhendo benefícios, e a resposta é: nada. Mesmo se eles não fizessem nada para merecê-los. Mas o senhor realmente acha que isso daria certo? Não acha que aqueles que estão contribuindo começariam a se ressentir daqueles que não estão? Sim, se não fossem iluminados. Contudo, as pessoas iluminadas teriam pelos não contribuintes grande compaixão, não se ressentiriam deles. Sua ideia de que essas coisas precisam ser merecidas é a base da sua ideia de que vocês têm de merecer ir para o céu. Contudo, não podem cair nas boas graças de Deus, não precisam fazê-lo, porque já estão nelas. Isso é algo que não podem aceitar, porque é algo que não podem dar. Quando aprenderem a dar incondicionalmente, isto é, amor incondicionalmente, aprenderão a receber incondicionalmente. A vida foi criada como um veículo através do qual vocês poderiam ter essa experiência. Tentem se concentrar no pensamento de que as pessoas têm direito à sobrevivência básica. Mesmo se não fizerem nada. Se não contribuírem com nada. A sobrevivência com dignidade é um dos direitos básicos da vida. Eu lhes dei recursos suficientes para garantirem isso para todos. Tudo o que têm de fazer é partilhar. Compaixão. Mas o que impediria as pessoas de simplesmente desperdiçar as suas vidas, ficar na ociosidade, colhendo os benefícios? Sim, porque os contribuintes perceberiam que os não contribuintes estavam perdendo a maior oportunidade e a maior glória, a oportunidade de criar e a glória de experimentar a ideia mais nobre de quem realmente são. E os contribuintes saberiam que isso era punição suficiente por sua preguiça se a punição fosse mesmo necessária, o que não é. Em primeiro lugar, não cabe a você julgar o que é uma vida desperdiçada. Ela é desperdiçada se uma pessoa não faz nada além de pensar em poesia durante 70 anos, e depois compõe um único soneto que abre uma porta de compreensão e insight para milhares de seres humanos. É desperdiçada se alguém mente, trapaceia, prejudica, manipula. Mas aqueles que estão realmente contribuindo não ficariam irritados ao ver os frutos de seu trabalho tirados deles e dados para os preguiçosos? Você não está prestando atenção. Todos teriam porções mínimas para sobrevivência. Aqueles que têm mais teriam uma oportunidade de contribuir com 10% de sua renda para tornar isso possível. Quanto a como isso seria feito, o mercado aberto determinaria o valor da contribuição de cada um, como faz hoje em seu país. Mas então ainda teríamos ricos e pobres, como temos hoje. Isso não é igualdade, mas é oportunidade igual. Porque todos teriam a oportunidade de ter uma vida básica sem preocupações com a sobrevivência. E teriam uma oportunidade igual de adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades e usar seus talentos naturais no local de alegria. Local de alegria. É assim que o local de trabalho seria chamado? Mas a inveja não continuaria a existir? A inveja, sim. O ciúme, não. A inveja é uma emoção natural que o leva a tentar ser mais. É uma criança de 2 anos tentando alcançar a maçaneta da porta que seu irmão mais velho pode alcançar. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com a inveja. É um motivador. É puro desejo. Dá origem à grandeza. Por outro lado, o ciúme é uma emoção provocada pelo medo, que faz uma pessoa desejar que a outra tenha menos. É uma emoção frequentemente baseada na amargura. Provém da raiva e leva à raiva. E mata. O ciúme pode matar. Todos que já fizeram parte de um triângulo de ciúme sabem disso. O ciúme mata, a inveja dá origem. Aqueles que são invejosos terão todas as oportunidades de ser bem-sucedidos a seu próprio modo. Ninguém será reprimido econômica, política ou socialmente. Não por motivo de raça, gênero, orientação sexual, nascimento, classe social ou idade. Não por qualquer motivo. A discriminação por qualquer motivo simplesmente não será mais tolerada. E sim, ainda poderá haver ricos e pobres, mas não haverá mais famintos e miseráveis. Veja bem, o incentivo não será tirado da vida, só será tirado o desespero. Mas o que garantirá que teremos um número suficiente de contribuintes para carregar os não contribuintes? A grandeza do espírito humano. Como? Ao contrário do que você imagina, a média das pessoas não ficará satisfeita apenas com os níveis de subsistência. Além disso, todo o incentivo para a grandeza mudará quando a mudança do segundo paradigma, a mudança espiritual, ocorrer. O que causaria essa mudança? Ela ainda não ocorreu na história de 2000 anos. Tente a história de 2 bilhões de anos do planeta. Por que ocorreria agora? Porque com a mudança no que diz respeito à sobrevivência material e eliminação da necessidade de ser bem-sucedido para garantir um mínimo de segurança, não haverá outro motivo para atingir um fim, se sobressair, tornar-se magnificente, exceto a experiência da própria magnificência, e isso será a motivação suficiente. O espírito humano se eleva, não decai diante da verdadeira oportunidade. A alma busca uma experiência superior de si mesma, não uma inferior. Qualquer um que tenha experimentado a verdadeira magnificência, apenas por um momento, sabe disso. E quanto ao poder? Nessa nova ordem especial, ainda haveria aqueles com enorme riqueza e poder. Os ganhos financeiros seriam limitados. Puxa vida, aqui vamos nós. O senhor quer me explicar como isso funcionaria antes de eu explicar por que não funcionaria? Sim. Assim como haveria limites inferiores de renda, também haveria limites superiores. Em primeiro lugar, praticamente todos destinariam 10% de sua renda para o governo mundial. Isso é a dedução voluntária de 10% que eu já mencionei. Sim, a velha proposta de imposto único. Neste momento, em sua sociedade atual, isso teria de assumir a forma de um imposto, porque vocês não são suficientemente iluminados para ver que a dedução voluntária para o bem geral de todos é de seu interesse. Contudo, quando a mudança de consciência que eu tenho descrito aqui ocorrer, essa dedução clara e voluntária de sua renda será considerada por vocês obviamente apropriada. Eu preciso lhe dizer algo. O senhor se importa se eu interrompê-lo aqui? Não, vá em frente. Essa conversa está me parecendo muito estranha. Nunca pensei que teria uma conversa com Deus na qual ele começaria a recomendar rumos políticos de ação. Quero dizer, realmente. Como faço para convencer as pessoas que Deus é a favor do imposto único? Bem, vejo que você insiste em ver isso como um imposto, mas eu o compreendo, porque o conceito de simplesmente partilhar 10% de sua abundância lhe parece muito estranho, mas porque acha difícil acreditar que eu teria uma ideia a esse respeito? Pensei que Deus não julgava, não tinha opinião, não se importava com essas coisas. Espere, deixe-me esclarecer isso. Em nossa última conversa, que você chamou de primeiro livro, eu respondi a todos os tipos de perguntas. Perguntas sobre o que faz os relacionamentos darem certo, o modo de vida correto, até mesmo dietas. Qual é a diferença? Eu não sei. Apenas parece diferente. Quero dizer, o senhor realmente tem um ponto de vista político? É um autêntico republicano? Que verdade revelará este livro? Deus é um republicano. Você preferiria que eu fosse um democrata? Deus do céu! Que engraçado! Não, preferiria que fosse apolítico. Eu sou apolítico. Não tenho um ponto de vista político. Como Bill Clinton. Ei, essa foi boa, agora você está sendo engraçado. Eu gosto de humor, você? Eu acho que não esperava que Deus fosse engraçado ou político. Ah, nada humano, não é? Está bem, deixe-me colocar este livro e o primeiro livro, dentro do contexto para você novamente. Eu não tenho uma preferência a respeito de como você conduz a sua vida. Meu único desejo é que a experimente plenamente como um ser criativo, para saber quem realmente é. Ótimo. Eu entendo isso. Até agora, ótimo. Todas as perguntas que respondi aqui no primeiro livro, foram feitas e respondidas dentro do contexto do que você, como um ser criativo, diz que está tentando ser e fazer. Por exemplo, no primeiro livro, você me fez muitas perguntas sobre como poderia finalmente fazer os relacionamentos darem certo, lembra-se? Sim, claro. Achou minhas respostas tão problemáticas? Achou difícil acreditar que eu poderia ter um ponto de vista a esse respeito? Nunca pensei sobre isso. Simplesmente li as respostas. Mas, veja bem, eu estava colocando as minhas respostas dentro do contexto das suas perguntas. Isto é, dado o seu desejo de ser ou fazer algo, qual é o modo de consegui-lo? E lhe mostrei o modo. Sim. Estou fazendo a mesma coisa aqui. É só que, não sei, é mais difícil acreditar que Deus diria essas coisas do que diria aquelas. Está achando mais difícil concordar com algumas coisas ditas aqui? Bem? Porque se está, tudo certo. Está certo discordar de Deus? É claro. O que acha que eu vou fazer, esmagá-lo como a um inseto? Não fui tão longe no meu pensamento. Olhe, o mundo tem discordado de mim desde que toda essa coisa começou. Desde o início, quase ninguém tem agido do meu modo. Acho que isso é verdade. Pode ter certeza de que sim. Se as pessoas tivessem seguido as minhas instruções, deixadas com vocês através de centenas de mestres ao longo de milhares de anos, o mundo seria um lugar muito diferente. Portanto, se você deseja discordar de mim agora, vá em frente. Além disso, eu poderia estar errado. O quê? Eu disse, além disso, poderia estar errado. Arre! Você não está considerando tudo isso um evangelho, está? Quer dizer que não devo dar importância a este diálogo? Ei, espere! Acho que você não entendeu uma grande parte disso tudo. Vamos voltar ao início. Você está criando tudo isso. Ah, bem, isso é um alívio. Por um instante achei que estava recebendo uma verdadeira orientação. A orientação que está recebendo é a de seguir o seu coração. Prestar atenção à sua alma, ouvir o seu eu. Mesmo quando eu lhe apresento uma opção, uma ideia, uma opinião, você não tem a obrigação de aceitá-las como se fossem suas. Se discorda, então discorde. Esse é todo o objetivo deste exercício. A ideia não era você substituir a sua dependência de tudo e todos por uma dependência deste livro. Era fazê-lo pensar. Pensar por seu eu. E é isso que eu sou neste momento. Você, pensando. Você, pensando em voz alta. Quer dizer que este material não está vindo da fonte superior. É claro que está, mas eis a única coisa em que ainda não consegue acreditar, você é a fonte superior. E eis a única coisa que aparentemente ainda não entende, está criando isso tudo, toda a sua vida, aqui, agora. Você, a está criando. Não eu. Você. Então, há algumas respostas para essas questões meramente políticas de que não gosta? Mude-as. Faça isso, agora. Antes de começar a considerá-las um evangelho, a torná-las reais. Antes de começar a considerar seu último pensamento sobre alguma coisa mais importante, mais válido e mais verdadeiro do que o seu próximo pensamento. Lembre-se de que é sempre o seu novo pensamento que cria a sua realidade. Sempre. Agora, há algo nessa discussão política sua que deseja mudar? Não realmente. Acontece que estou concordando com o senhor. Só não sabia o que fazer com isso tudo. Faça o que quiser. Não entende? É isso que está fazendo com toda a vida. Está bem, acho que entendi. Gostaria de continuar com esta conversa, nem que seja para ver onde irá nos levar. Ótimo. Então vamos continuar. O senhor ia dizer? Criem outras sociedades, sociedades iluminadas, por de lado um percentual do que é recebido, o que vocês chamam de renda, para ser usado para o bem geral da própria sociedade é uma prática bastante comum. Sob o novo sistema que temos examinado para a sua sociedade, todos ganhariam o máximo que pudessem a cada ano, e ficariam com os seus ganhos, até um certo limite. Que limite? Um limite arbitrário, estipulado por todos. E o que excedesse esse limite? Seria enviado ao consórcio de caridade mundial em nome do contribuinte, para que todo mundo pudesse saber quem eram seus benfeitores? Os benfeitores teriam a opção do controle direto de 60% de suas contribuições, tendo o prazer de colocar a maior parte de seu dinheiro exatamente onde gostariam que estivesse. Os outros 40% seriam destinados a programas escolhidos e administrados pela Federação Mundial. Se as pessoas soubessem que depois de um certo limite de renda tudo seria tirado delas, qual seria o seu incentivo para continuar a trabalhar? O que as impediria de parar quando atingissem o seu limite de renda? Algumas parariam. E daí? Deixe-as parar. O trabalho obrigatório acima do limite de renda, com contribuições obrigatórias para o consórcio de caridade mundial, não seria necessário. O dinheiro economizado com o fim da produção em massa de armas de guerra seria suficiente para satisfazer as necessidades básicas de todos. Os 10% de dedução de todos os ganhos mundiais, além dessas economias, levariam toda a sociedade, não apenas os poucos escolhidos, a um novo nível de dignidade e abundância. E a contribuição dos ganhos acima do limite estabelecido produziria tantas oportunidades e tanta satisfação para todos que o ciúme e a violência social praticamente acabariam. Então alguns parariam de trabalhar, especialmente aqueles que vissem a atividade de suas vidas como um verdadeiro trabalho. Contudo, aqueles que a vissem como um prazer total, nunca parariam. Nem todos podem ter um emprego assim. Não é verdade. Todos podem. A alegria no local de trabalho não tem nada que ver com a função, e tem tudo que ver com o objetivo. A mãe que acorda às 4 da manhã para trocar a fralda de seu bebê sabe muito bem disso. Ela cantarola e sussurra para o bebê, e para todo mundo não parece que ela está realizando um trabalho. Contudo, é a sua atitude em relação ao que faz, sua intenção, seu objetivo durante essa atividade, que torna a atividade um verdadeiro prazer. Eu já usei esse exemplo de maternidade, porque o amor de uma mãe por seu filho é o mais perto que se pode chegar da compreensão de alguns dos conceitos dos quais eu falo neste livro e nesta trilogia. Ainda assim, qual seria o objetivo de acabar com o potencial de ganho ilimitado? Isso não tiraria da experiência humana uma de suas maiores oportunidades, suas aventuras mais gloriosas. Vocês ainda teriam a oportunidade e a aventura de ganhar uma quantia ridícula. O limite superior da renda passível de ser retida seria muito alto, mais do que a pessoa comum precisaria, do que 10 pessoas comuns precisariam. E a quantia que vocês poderiam ganhar não seria limitada, só seria a quantia que escolheriam reter para uso pessoal. O restante, tudo, digamos, mais de 25 milhões de dólares por ano, eu uso como exemplo um número arbitrário, seria gasto em programas e serviços em benefício de toda a humanidade. Quanto ao motivo, o porquê disso, o limite superior da renda que poderia ser retida seria um reflexo de uma mudança de consciência no planeta. Uma consciência de que o objetivo mais elevado da vida não é obter a maior riqueza, mas fazer o maior bem e uma consciência resultante de que, de fato, a concentração de riquezas, não a sua distribuição, é o único fator responsável pela criação dos problemas sociais e políticos mais crônicos e surpreendentes. A oportunidade de acumular riquezas, riquezas ilimitadas é a base do sistema capitalista, um sistema de livre iniciativa e competição aberta que produziu a maior sociedade que o mundo já viu. O problema é que você realmente acredita nisso? Não, não acredito, mas falei aqui em nome daqueles que realmente acreditam. Aqueles que realmente acreditam estão terrivelmente enganados e não veem coisa alguma da realidade atual em seu planeta. Nos Estados Unidos, 1,5% de pessoas acumulam mais riquezas do que 90%. Os rendimentos das 834 mil pessoas mais ricas representam quase US$ 1 trilhão a mais do que os dos 84 milhões de pessoas mais pobres. E daí? Elas trabalharam para isso. Vocês, americanos, tendem a ver o status como uma finalidade do esforço individual. Alguns conseguiram, e então presumem que todos podem conseguir. Essa visão é simplista e ingênua. Presume que todos têm oportunidades iguais, quando na verdade, na América assim como no México, os ricos e poderosos brigam e usam de ardis para conservar seu dinheiro e seu poder, e aumentá-los. E daí? O que há de errado nisso? Eles fazem isso eliminando sistematicamente a competição, minimizando institucionalmente as reais oportunidades, e controlando coletivamente o fluxo e o aumento das riquezas. Para isso fazem uso de todos os tipos de estratagemas, de práticas de trabalho injustas que exploram os pobres do mundo a práticas de competição que minimizam, se é que não destroem, as chances de um recém-chegado entrar para o círculo interno dos bem-sucedidos. Então tentam controlar a política pública e os programas governamentais em todo o mundo para garantir ainda mais que as pessoas continuem a ser controladas e subservientes. Eu não acredito que os ricos fazem isso. Não o maior número deles. É possível que haja um punhado de conspiradores, mas creio que, na maioria dos casos, não são os indivíduos ricos que fazem isso. São os sistemas e as instituições sociais que eles representam. Esses sistemas e essas instituições foram uma criação dos ricos e poderosos, e são eles que continuam a dar-lhes apoio. Ficando por trás desses sistemas e dessas instituições sociais, os indivíduos podem eximir-se de qualquer responsabilidade pessoal pelas condições que oprimem as massas, enquanto favorecem os ricos e poderosos. Por exemplo, vamos voltar à saúde na América. Milhões de pobres americanos não têm acesso à medicina preventiva. Não se pode apontar para um médico individual e dizer que é sua culpa que, na nação mais rica na Terra, milhões de pessoas só podem ver um médico se estiverem em apuros em uma sala de emergência. Nenhum médico individual pode ser culpado por essa situação, e contudo todos os médicos se beneficiam com ela. Toda a profissão médica e todas as indústrias vinculadas à medicina têm lucros sem precedentes com o sistema que institucionalizou a discriminação de pobres e desempregados. E esse é apenas um exemplo de como o sistema faz os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres. O fato é que são os ricos e poderosos que apoiam essas estruturas sociais e resistem firmemente a qualquer esforço real de mudá-las. Ele se opõe a toda abordagem política ou econômica que tente fornecer oportunidades reais e dignidade genuína para todas as pessoas. Quase todos os ricos e poderosos, individualmente, são pessoas boas, com tanta compaixão quanto todos, mas mencione um conceito ameaçador para eles como limites de renda anuais, até mesmo limites ridiculamente altos, como 25 milhões anuais, e começarão a falar sobre usurpação dos direitos individuais, o fim do estilo americano e a perda de incentivo. Mas e quanto ao direito de todas as pessoas de viver em um ambiente com o mínimo de conforto, comida suficiente para que não morram de fome e roupas para aquecê-las? E quanto ao direito das pessoas de todos os lugares de ter acesso a tratamento médico adequado, o direito de não sofrer ou morrer devido a complicações médicas menos graves que aqueles com dinheiro superam com o estalar de um dedo? Os recursos de seu planeta, inclusive os frutos do trabalho de grande número de pessoas indescritivelmente pobres que são contínua e sistematicamente exploradas, pertencem a todos no mundo, não apenas aos que são ricos e poderosos o bastante para realizar a exploração. E eis como a exploração funciona. Seus industriais ricos vão a um país ou a uma área em que não há empregos e as pessoas vivem na miséria. Eles instalam uma fábrica ali, oferecendo a esses pobres empregos, às vezes com cargas horárias de 10, 12 ou 14 horas por dia, com salários baixos, para não dizer desumanos. Note bem, esses salários não são o suficiente para permitir que esses trabalhadores escapem de suas vilas infestadas de ratos, mas são o suficiente para deixá-los viver assim, em vez de não ter qualquer alimento ou abrigo. E quando são convidados a falar sobre isso, esses capitalistas dizem: as pessoas estão melhor do que estavam antes, não? Nós lhes demos um destino melhor. Estão aceitando os empregos, não? Nós lhes demos uma oportunidade. E estamos correndo todos os riscos. Mas qual é o risco de pagar as pessoas 75 centavos por hora para fabricar um par de tênis que será vendido por 125 dólares? Isso é correr riscos, ou pura e simples exploração? Esse sistema torpe só poderia existir em um mundo movido pela ganância, em que a margem de lucro, não a dignidade humana, é a primeira consideração. Aqueles que dizem que, em relação aos padrões vigentes em sua sociedade, esses camponeses estão se saindo maravilhosamente bem são hipócritas da primeira ordem. Eles atirariam uma corda a um homem que se afoga, mas se recusariam a puxá-lo para a margem. Então diriam que uma corda é melhor do que uma pedra. Em vez de proporcionar uma vida realmente digna para aqueles que não têm, aqueles que têm dão-lhes apenas o suficiente para tomá-los dependentes, mas não o suficiente para tomá-los realmente poderosos. Porque as pessoas de real poder econômico têm a capacidade de causar impacto, e não apenas de se sujeitar ao sistema. E essa é a última coisa que os criadores do sistema querem. Por isso a conspiração continua. E para a maioria dos ricos e poderosos, essa não é uma conspiração de atos, mas de silêncio. Então vá agora, siga o seu caminho, e não diga coisa alguma a respeito da torpeza de um sistema socioeconômico que recompensa um executivo com um bônus de 70 milhões de dólares por aumentar as vendas de uma bebida não alcoólica, enquanto 70 milhões de pessoas não podem se dar ao luxo de tomá-la, muito menos de comer o suficiente para permanecer sadias. Não veja torpeza nisso. Dê-lhe o nome de economia de livre mercado, e diga a todos o quanto se orgulha dela. Contudo, está escrito: se quiseres ser perfeito, vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Mas quando o jovem ouviu isso, foi embora, pesaroso, porque tinha muitos bens.